foi no dia 28, sexta-feira, por volta das 7h26, chamados a intervir aqui em Oliveira do Hospital, com uma ADS, uma ambulância de emergência e urgência, e buscar um jovem que possivelmente estaria, portanto, a necessitar de socorro dos bombeiros. Chegados ao local, a equipa faz triagem e depara-se efetivamente com o jovem com um ferimento a nível da temporal, portanto, apanhando a cabeça, ainda consciente, no qual foi transportado para os hospitais do Estado de Coimbra. Portanto, foi pedido também apoio da CIB, mas o Código do INEM entendeu que não havia necessidade e mandou o jovem para os hospitais da cidade de Coimbra e ainda parece que, infelizmente, se encontra ainda internado nos hospitais. Portanto, estará em estado grave? Pois não posso precisar, porque efetivamente o jovem conduzido aqui, através dos serviços que vão ajustar no momento, no local, portanto o jovem saiu daqui com consciência. E terão sido familiares deste jovem a contactar os bombeiros? Não posso precisar quem faz o alerta. Alguém faz o alerta, portanto, ou um amigo ou um familiar, portanto, não tenho conhecimento, mas é que efetivamente sabia quem que seria que teria feito dado o alerta, mas alguém fez o alerta, ligou para aqui, ou um amigo ou um familiar, e os bombeiros fizeram-se ao local. Deslocaram-se então numa habitação aqui na cidade? Na cidade, exatamente.